nada, sentindo nada. Nessa vida tudo passa. Nosso amor durou demais. Cansei de correr. O que era pra ser pra sempre virou nunca mais. Por mim cê pode beijar outra boca. E o meu coração já tá de boa. Boa sorte aí. Tenta me esquecer porque já te esqueci. Porque já te esqueci.